Centro 3152. Temo, autorizado, procedimento, reporte, está sendo treinamento. Botará 3152. Xeranga 258, contato radar, fui direto Sierra Vitor 368 para final do procedimento RNAVE. Vê se mantém a 4 mil pés, QNH 1095. Sierra Vitor 8487, boa noite, autorizado a linha e decolar. Estão no zero, vento 070 graus, 09 nós. Autorizado a linha e decolar, estão no zero, cargo 8487. Zona 52, complete aproximação à RNAV, chame a torre Salvador e 1-8, decimal 95. 295, obrigado, senhor. Salvador, muito boa noite, é o 3152, final da RNAVE 10. 3152, boa noite, tráfego avistado, continua aproximação, aguardo informação de pista livre. Aguardando, 3152. Livre os desvios após voo Sierra Vitor 368. Xané 6074, autorizados desvios. Após voo Sierra Vitor 368, desça e mantenha altitude de 5 mil pés, QNH 1095. 5 mil, Gui, após desvio 368074. Hello, Hotel American 230. Roger, American 230, maintain position. We will hold position, American 230. Abissão 8487, decolar 224, controle agora 1220, decimal 8, tem um bom voo. 1208, 8487, bom dia. Controle, boa noite, Alisson Cargo 8487, passa 3, o pé, perfil da Full Carter. Já 8487, constante radar, suba via Fuca para o nível 390. Autorizado 390, minha, 8487. Salvando o Xenavita 368, o Xenavita 268, para 4. Excelente, autorizado para o procedimento em nave, não pode passar no 396. Autorizado para o procedimento em nave, encontra na 2, autorizado pouso pista 10, vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 3152. Cargo 8487, vou direto Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox 08, muito obrigado. Havana Pro 368, descendo 5.6074. Ativo 230, line up and wait, runway 10. Line up and wait 10, I'm American 230. Plano 3152 no solo 228, libere a direita, solo 121, decimal 1. Liberando a direita, 211, 3152. Abissa 8487, passa nível de voo 180, chame Recife, tem 12685, alterna 12545. 12685, 2 3 0 cleared for takeoff, runway 10, the wind is 070 degrees, 08 knots. American 220, we need about 30 seconds of the answer, okay? Roger, when ready, you are cleared for takeoff, American 230. When ready, clear takeoff 10, American 230. American 230 airborne at 32, come out some of the departure 120.8, have a nice trip, sir. 120.8, American 220, ciao. Departure American 230, 1600, climb to 360. American 230. Radar contact on departure, climbing maintained at level 360 on Borba departure. Okay, Borba departure to 360, American 230. Chamei 074, desça para 4.000 pés, inendão no 095, autorizado o procedimento RNAV e reporte passando 366. 4.000, bem-vindo, autorizado, reportará passando 366. Coisa, reportando agora, passando o Fernando 36. Em completa aproximação, chame a torre 18, decimal 95, chame a 6258. 6258, boa noite, continue a aproximação. Tráfego já avistado, aguarde autorização de pouso. Ativa, aguarde Chanel 6258, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Autorizado para o Chanel 6258 na 10. Comandador, muito boa noite, 6074, estabilizado, pessoal. Ocean é 6074, boa noite, tráfego já avistado. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguardando 6074, continua a aproximação. Está em contato radar, após desvio, vou direto para a Vitor 369 para o final do procedimento da nave, desça e mantenha 4.000 pés, QNH 095. velocidade a critério. Xané 6258 no solo aos 40, Iberia direita, chame solo 121 na décima 1. Iberia direita, solo 121, 6258. 6074, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Pouso não no 06074. Xané 6074 no solo aos 43, libera direita, chame solo 121 na decimal 1. 121, Oliver 6074. 4062 está receptor de desvio aí na cozinha. Ok, estamos reenquadrando aqui na rua do Serra Vista 369, devido a... aparentemente o desvio formado aqui na rua. Sim, sim. Meia, deixa para 2500 pés, que legal no 095. Prezado procedimento terminado. 366, deve para 2500 pés, no 095. Quarto ser vai ser chegado. Salvador, Goiânia 2301, no contato radar, desça para 4000, chegada a bom. QNH 1095, aguarde final do procedimento da RNAV 1090. 4000, informação brava, 2301. Comandou, boa noite, comando 228, central, informação Bravo. 228, contato radar, chegada Mari, quarto alto procedimento RNAV. Pessoal, está livre os desvios? Após o desvio, voo serve com 368, para final do procedimento RNAV. E se mantém o nível de voo 050? 050, pode desvio, está autorizado o CRV com 368, voo no 228. Salvador, Azul 4062, estabilizou a aeronave da 190 a 2 milhas e meia, perdão, 2 milhas e meia do 372. Azul 4062, contato de aproximação, chama a torre em 1 no 8.95. Chama a torre, agora 118.95, Azul 4062. Voio 367, autorizado para seguimento em 990, informe passando 366. And 3891. 3891, livre da restrição de... Bom? E 3891, cancelado as restrições, voe direto 367 da presença. Sim, direto 367, descendo para 491. Na sua escuta, a torre passou 372, na final a RNAV estabilizada 1-0. Gente, o azul 4062, autorizado pouso pistão no 0, vento 070 graus, 099. Livre pouso na 1-0, azul 4062. Gente, um gol no 228. Azul 4062 no solo 57, libere à direita, chame solo 121 no decimal 1. Gente, livre aqui, próximo à direita, na Fox, e chama solo 21, 4062 no solo. Controle, o T3891, em condições visuais, podemos encurtar visual ou direto para o 372? T3831, o negativo, mantém a procedência visto 367 para o RNAV, informo que temos uma área proibida à sua esquerda. Gente. 8-3-1, aguarde mais uma milha para poder voltar a visto 366. Copiou? Copiei. Presente, não está autorizado o CAVITO 366, desça para 2500 PES, ajuste 1015, autorizado RNAV e reporte estabilizado. Testa 3891. Uno 228, desça para 4000 pés, ajuste no 015, está autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Já descida 4015, eu ajusto para estabilizar o Uno 228. Salvador, boa noite, voo 354, espera pronto. Voo 354, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 060 graus, 089. Gente, pedido alinhar e decolada, 10, voo 1354. Escreve vento? 070 graus, 089. A3891 no complexo afinal, chame torre 118 decimal 95. Testa 3891. No 228, da presença, está autorizado voo Ferra Vita 366. Autorizado 366, agora no 228. Desça para 2500 PES, ajuste 1015, autorizado RNAV e recorte estabilizado. Esquece autorizado descida, B15, só para estabilizar o ano 228. Testa 3891. 354, decolado 02, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, obrigado, boa noite. Então 3891, autorizado pouso, pistão no zero, vento 070 graus, 07 nós. Livre pouso, 90, 338, 90. Vamos lá, Cajão. Bono 354, contato radar na decolagem, suba via Fuca para o nível 230. Via Fuca, nível 230, gol 354. Oito, solo 05, libere à direita, solo 121, decimal 1. Bom no 228, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 2895, torre, bom no 228. Boa noite, bom no 228, final no 0 visual. Salvador Tower 10391. Bom no 228, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, bom no 228. Salvador Tower 3891. Yes, I want frequency for the ground. 121, decimal 1. 21-1. 228, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Pouso autorizado no zero, voo no 228. Voo no 354, chame Recife na frequência 12685, secundária 12545. 12685, 255 Recife, 354, boa noite. Voo 1228 no solo 10, libere a direita, chame solo 121 no decimal 1. 3121, voo no 228. Bom, no 172, acione identificação. Está livre de desvios após voo Serra Vista 368 para o procedimento da RNAV. Desce para o nível de voo 050. RNAV